62 no Uno estará restrito ao 030 até a 20ª milha de Salvador. O limite é a 20ª milha, ok? Após a decolagem, restrito ao 030 até a 20ª milha. 20 milha, escreveu, tente o 62 Uno já alinhando. Ok, complete alinhamento, decolagem autorizada, pistão no 7, 80 graus com 612 nós, Ocean Air 62 no Uno. Uno. Autorizado a decolagem, 621, vamos lá, fiquei pronto para decolagem. Está autorizado, 90 graus com 8 nós, 62, 11, pistão 7. 11, iniciando. Tem 2,58 com frente para o parque. 5345, táxi autorizado via Lima, Mike e Quebec. No Quebec chama a torre, 1862, altímetro no 04. Lima, Mike, Quebec e 14 na Quebec chama 18. Obrigado, bom trabalho. Muito baixo, confirma o solo. Romeu, Golf para Guanambi, copia? Oi, tá pronto o ponto de espera da Unotec na Quebec. Gente, mantém o ponto de espera 4208. Mantenha o ponto de espera, João 42. O Ocean Air 6211 decolou de Salvador aos 41. Chama agora o controle na frequência 119.35. Um bom dia. 19.35, obrigado. Esse Rami 700, conforme a carta, o F526? Autorizado. Descendo para 1700, então. Controle Salvador, 621, nossa escuta. Curta 2000 para 1000, bom dia, Curta 2000. Na decolagem, só 360, saída da EL. 621, 360, subida da EL. Decolagem pista 17, uma centena com 8 nós, Indy November Alpha. Paulo Romeu Delta, Indy Bravo, copia? Paulo Romeu Delta, Índia Brava, autorizado Congonhas 340 via Pesolu 16. Decola da pista 17, primeira curva direita na Dael Leda Bridge. Controle em 11935, transponda 5555. Dael Leda Bridge. Responder 5555. Afirmativo, após a decolagem da pista 17, a primeira curva é à direita. Delta Índia Bravo, o senhor está restrito a 3 mil pés até 2.0 milhas após a decolagem. De qual pátio do AB? Eu copiei parte 5, óbvio, vê? Tá no parte. Será? Gente. bom dia, o Learjet Papapapá, Charlie Tango Alfa. Charlie Tango Alfa, bom dia, senhor, identificação, desse é o nível de voo 06120, na proa do NDB Salvador. NDB Salvador, descendo para 6000. Controle Salvador, Índio November Alpha, decolada 1 no 7, ingressando no Axé. Índio November Alpha, 1 mil pé, corredor Axé, reporte Farol da Barra. 7, reportar Farol da Barra, Índio November Alpha. Azul 4208 está alinhado e pronto na 17. Vicente, inicialmente restrito ao 030 até a 20ª milha de Salvador, ou liberação do controle 4208. Tem decolagem autorizada da pista 17, 80 graus com 8 nós, 4208. Então fica restrito ao 030 a 20 milha de Salvador, confirma? Confirmo. Obrigado, decolagem do 4208. Permitiu. Torre Web 526, baixada da lava final. Continue a aproximação, pista 17, o vento de 90 graus com 8 nós, informaria pista livre, Web 5826. Ok, vamos continuar aguardando o Web 5826. Pena 6211, proa de bridge, chama agora o centro Recife, 125.1, 133.25, bom voo. 3325, obrigado, bom dia. Cinco, oito, dois, meia, chega para pouso livre, 90 graus, 8 nós, pista no 7. É livre pouso, é 5826. Azul 4208, decolado aos 4.6. O controle liberou da restrição, pode prosseguir na ascensão normal na saída Puca. Chama agora o controle, frequência 119.35, um bom dia. 119.35, sem restrições, obrigado, bom dia. Controle azul 4208, está arrivando 2000 pés, decolado. Só 370 na proa de Puca, 4208. 370 na proa de Puca. Termo. Utilizado Campinas, 380 via Upper Zulu 16. Decola da pista 197, primeira curva direita na Dael Oleda Bridge. Controle 19935, transponder 5547. Webjet 5826, seu solo aos 47, liberando a cabeceira 35 à esquerda, chame solo em 1219. Acelera a próxima chia, 1219, Web 5826. 5547, transponder. 5547, afirmativo. Gente, chama para posicionar. Chamarei. Web 5826, bom dia, Elivan. Web 5826, ingressa pátio 1, remota 04. Confirmando, pátio 1, remota? É o portão 04. Ah, ok, pátio 1, portão 04, Web 5826. Torreão, mais companhia, vai encerrar aqui, ó, direcionado. Ciente, o Mike Papalhão. Grato, uma boa tarde, bom trabalho. Para prestar questionamento, passo número 2223. 2223, uma remota no 4. Assim que o objeto livrar causa, está autorizado de ataque. Bom, meu Delta de Bravo voltando, estamos no pátio 3 com 5 a bordo para acionamento. 5 a bordo, livre acionamento do Delta India Bravo. Pode cancelar a restrição após decolagem, vai acender na subida normal. Gente, o Delta India Bravo. 5, vento 1, 10 graus, meia dúzia de nós, autorizado decolagem, pista 17. Autorizado decolagem, 35. Controlador 733. Controlador 733, chame Centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45, bom voo. 325, no 01, aguardando cópia, pronto para o pushback acionamento. O Oxalema 225, já tem essa cópia, pronto? 225 Brasília autorizado, 320, via Upper Whiskey 10. Decola da pista 17, primeira curva à esquerda, sai da Momo Cogibo após Nizza. Controle 11935, transponder 5562. 1935, bom, obrigado. Boa Whiskey 10. Pista 17 com a primeira curva à esquerda, saída Momo, Cogibo e Nizza. 1935 após e 5562. 5562, o transponder. 5562. 6225 no portão 01, autorizado para o pushback acionar, chama táxi. Chamará, 6225. Atendiu 6.000, Charlie Tango Alfa. Mantenha 6.000, aguarde para prosseguir na descida. 1014 no ajuste, Charlie Tango Alfa. 1014, Charlie Tango Alfa. 5 ao B. 4-1. 4-1? Passeira 2223, táxi autorizado via Lima, Mike, corrija. Via Lima, na Lima, chama a torre 118, meia dúzia para ingresso na cabeceira 35. Altímetro 10 no 4. 10 no 4, via Maralima 18 para a cabeceira 35. Central de Salvador, Papa Romeu, dia 9 Beralfa, através de Parada Barra. Frequência livre, dia 9 Beralfa, teu regresso. Tem de abraço, pode confirmar? Famosa e alterna são de Delta. Certo. Delta India Bravo está autorizado via Pátio Uno, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec chama a torre 1 no 862. Altimetro 904. Autorizado, táxi Apache 1, no Lima, Mike, Quebec, ao altimetro 904, Delta de Cabral. Salvador, o papapá Charlie Tango Alfa está propondo o cancelamento, vai prosseguir visual para a ONU 7. Passaredo 2223, a linha e porta pronto para decolagem, Passaredo 223. 2223. 25, alternado. 125, 45. Ok, 2025, alternado 2545. Até mais, obrigado. Charlie Tango Alfa, sindicada. Estão mantendo agora, reduzindo para 200 nós. Muito grato, reduza 200, desça ao 050. Informo que o tráfego vai decolar da carteira 35, curva à esquerda, restrita a 4000, ok? Vai ser um Embraer 145 da passarela. Estamos propondo prosseguir visual. Vai, Quebec, vai, Quebec. 1862 e até lá na sua escuta com 1014. Gente, confirmando, a 225 está mais à frente, pode ultrapassar a Juliette e ingressar, corrigindo, para que segue a parte 1. Parte 1, 1865. Seguindo a Avianca. Prossiga. Centro Recife, 1251, 1-3325, bom voo. 251-3325, boa, obrigado. Cinco mil, papapapá, Charlie Tango Alfa. Mantenha a resposta no bloqueio iniciando afastamento, Charlie Tango Alfa. Escuta. Na escuta, a minha descida. O senhor está restrito a 2 mil pés após decolar. Corrigindo, a 3 mil pés por 2 aeromilhas, 20 milhas após decolar. 3 mil no perfil da Avon, minha descida por 20 milhas. Delta Índia Bravo, na escuta? Voltou a restrição de 3 mil pés por 2 aeromilhas após decolar. Cruzando 1.500 pés. 2223, bom dia, contato radar, sobe a 260, esquerda na proa de Elefada, presente. Elefada, presente, 2223. Charlie Tango Alfa, desce 3 mil pés, 1014 no ajuste. 3 mil, 1014, Charlie Tango Charlie Alfa Tango está visual com o campo, tem condições de completar visual para a pista 17? Afirmativo, senhor, está visualzão. Charlie Tango Alfa solicita ingressar uma base pela direita para a 17. Fiquei modificado agora o 58, desce para o tipo de tráfego, chamando a torre 1862 em termo oposto. 1862, é. Salvador, bom dia, o papapapá Charlie Tango Alfa. Charlie Tango Alfa, prossiga. Estamos já visual com ambas as cabeceiras. Vamos ingressar aqui na perna do vento da ONU 7. Gente, tráfego pela direita e porta na final do ONU 7, o Charlie Tango Alfa. Tango Alfa. Deve, suba 260 sobre vigilância. 260. Quebec, pronto. Vicente, o GNM 225 aguarda na Quebec para ingresso na pista no 7. Aguardando, minha 225. Nova Vista Juliette com 02 no PLB, para acionamento de táxi, chama a torre 1-1-8-6-12. Paulo, bom dia, estou passando mais. Confirma para o solo, está muito baixa a transmissão. Solo, mais, Foxtrot Sierra. Mais, Foxtrot Sierra, para Ilhéus, copia? Confirma. Mike Foxtrot Sierra autorizado em Léo, 085, decola da pista 17, primeira curva à direita, no corredor Axé, restrito 1.000 pés, até o farol da barra ou a liberação do controle. O controle opera em 119, decimal 35, seleciona 0260. Autorizado, conforme o decola da 17, direita, Axé, distante, 1935, 0260. Mike Foxtrot. Foxtrot Sierra, correto, POB e o pátio. Tá com 04 a bordo, tá no pátio, tá lá em dentro. 5 com 04 a bordo, tracionamento de táxi, chama a torre 1-1-8-6-12, Mike, Foxtrot Sierra. Foxtrot Sierra. Tirando base baixa travada, 1-7, o papapapá, Charlie Tango Alfa. Papapapá, Charlie Tango Alfa, tem livre pouso da 1-7, o vento 0908 nós, o Charlie Tango Alfa. Tango Alfa. Salva Salvador Azul 4299, puxa, aciona no 1-0. Azul 4299 no 10 autorizado, pushback acionamento, após a decolagem está restrito 3.000 pés até 20 milhas. Permitido restrito 3.000 até 20 milhas após a decolagem 4299. Identifique, desça para 2.500 na proa de Paripe, ingressão nos corredores visuais, 1014 o ajuste. 299 na escuta? Na escuta? Pode considerar a restrição, mas acendendo normalmente as pistas. Trip 5221. Trip 5221, prossiga. Para a conquista 1-0, informação mais. Eu tenho 200, copia? Pode ser o 150, a gente espera. Qual o nível? 150. 150, ciente, só um minuto. Só para informação, tem que ser nível par. 160. Certo, sim, só um minuto. Papapá, Charlie, Tango Alfa no solo 03, confirma o pátio para que se destina. Autorizado backtrack, papapá, Charlie, Tango Alfa. O Oceania 6225, autorizado ingresso, pista 17, reporta linha de pronto na cabeceira 17, Oceania 6225. 6225, visual contrasco, vai ingressar a linha e reporta. O Alfa Victor Juliette aguarda para o táxi, o Alfa Victor Juliette. Alfa Victor Juliette, autorizado táxi até o ponto de espera, reporta para ingresso pistão no 7, número 3 para decolagem, Alfa Victor Juliette. Charlton Golf. Siga até o pátio, frequência livre, o Charlton Golf. Táxi autorizado, pátio Lima, Mike, Quebec. Quebec chama Torre 1186, última sinal 04. Autorizado Pátio Lima, Mike, Quebec, na Quebec chama Torres 86, 4219. Oceané 6225, está livre da restrição. O Oceané 6225, após a decolagem, livre restrição. 6225, alinhar, vai estar para o nosso pistão, 7. Oceané 6225, autorizado decolagem, pistão no 7, vento no 00 graus, 8 nós, Oceané 6225. Copia. 5221, autorizado Vitória da Conquista, 1160 direto, decola da pista 197, primeira curva à direita, a saída Arbor, o controle 11935, transponder 5577. 160 Conquista direto, decola da 197 para a direita Arbor, 1935, transponder 5577, 5221. Papa Romeu, Delta Índia Bravo, na escuta. Confirmando, transponder é 5577. Confirmo, 5577. 5221, chama pra puxa sonar. Chama. O ingresso pistão no 7, alinhado. Reporta alinhado e pronto. Delta em Jabra. Neme 225, decolado 07, controle 119, decimal 35. 1935, bom dia, 6225. Papa Romeu Delta Índia Bravo, está livre da restrição coordenada previamente, o Romeu Delta Índia Bravo. ...320, vigilância na saída mão, 6225. Tango Mike Foxtrot Sierra, autorizado acionamento, reporta para ingresso pistão 7, o Mike Fox Sierra. Autorizado acionamento, vai reportar para ingresso pistão 7, Mike Foxtrot Sierra. O Mike Fox Sierra reporta para o táxi, Mike Fox Sierra. Vai reportar para o táxi, ó.